Ele vai taxar assim que ele passar o seu braço da Anísio Augusto, ok? Tá, eu tenho que fazer uma mensagem. Guardião 01, através da pistola visual, com aqui, né? Obrigado, frequência ali para coordenação em pouso, Guardião 01. Frequência ali, então, hora para decolar. Direita 129, até 8002. Deixou a minha dúvida. 26, ponte feira, bom final de semana. Até 8002. 8002, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 8002. Chama agora o Centro Recife, 1288, Alter 1-3325. 1288, 1-3325, boa. Se aproximando da Juliette, 8002. Boa noite, o TAN 3695, aproxima do ponto de espera da 1-0. TAN 3695, autorizado a linear decolar da pista 1-0, o vento é de 200 graus com 4 nós. A linha decola da 1-0, TAN 3695. Motor Web 6720, ciente da informação de ar. Aquilo Delta, prossiga para a torre. Posso falar? Sim, Galeão 340, Laje 4. Pode ir com a arma saída? É a Dael Blast. Guardando copo na escuta da UNES. É, beleza. Salve, salve, boa noite, com 856, informação de ar. Certo. Forte visão com campo, tribo Papa Rua Lima. Chamar a visão do campo, Romeu Lima. É a Puca. Obrigado. Controle, ou não, 601? 601 completa BOMF, prosseguindo para 2000 pés, autorizado LS X-Ray sem glide, reporte localizador. Senhor, realmente no 601 esqueceu a informação aí, só pra... Dá pra mudar a nave aí, pistão no zero? Ativo. A proa do Servitor 367, completando a RNAVE, reporte 366, descendo para 2500, no 601. É, 367 reportará na proa do 366, descendo 2500. Muito obrigado, no 601. Salvador, muito boa noite, está 3695, decolou, 3200, faça escuta. Boa noite, 3695, contato radar decolagem, suba ao 360, saída gole. 360, na gole, está 3695. Aeronave na Alfa. Não vai mudar muito não aí, talvez uns 10 segundos aí, mas pode prosseguir, caso deseje, está livre pela Índia. Beleza, vem ingressar a Índia aqui. Eu tinha os alunos, observa a aeronave se deslocando aí para a decolagem. Ingresso à esquerda, portão 11. Esquerda, portão 11, o TAM 8002. Obrigado, Baraguete, bom voo. Ah, se eu soubesse que era você, ia na contramão. Abraço. Fala, Macedão. Romeu Lima, continue a aproximação para a final da 1-7, reporte estabilizado, vento de 190 graus com 4 nós. Positivo, posição para buraquinho, vai pegar a perna do vento da 1-0 para a base da 1-7. Ciente. Torre 3567, ponto de 0-0, pronto. 1-6-0-1. Cuidado, reporte o 366. Reporte a 366. Confirma o ajuste, é 1012? Estimativo, permanece 1012. Obrigado, 1-6-0-1. Controleu no 601, a pista está com somente os primeiros 90 metros inoperantes? Estimativo, os primeiros 90 metros impraticáveis. Muito. muito obrigado. Se autorizado, aproxima direto para a Bata. Autorizado direto para a Bata, 190 graus com 4 nós é o vento. 190,04 graus, pô. Está iniciando o teu 3567. 190 com 4, 3567. Isso. Chama agora Recife, 1288, alterna 13325. Ah, poderia confirmar para o 13695? Chama agora Recife, 1288, alterna 13325. 288, 3325, alterna 13695. Controle Salvador, P3567, muito boa noite. 567, voa, decola, ascensão ao 380, saída gole. 380 na gole, autorizaria da presente o perfil Axê, 3000 até outra vez? Passou 366, estabilizado final, visual já com 190. Copiado, completo a RNAV, chamando Torre 1986. 286, muito obrigado, até daqui a pouco. Autorizaria para o 3567 manter o 3000 até outra vez do farol da barra? Afirmativo. O 3567 está autorizado. 3000 mantendo a linha do litoral aí. Ok, 3000 linha do litoral, para o 3567, muito obrigado. Doro, no 601, na final 10. Duas milhas para o 372, estabilizado, baixar travar. Gol no 601, autorizado pouso na pistola 0, o vento é de 190 graus com 7 nós. Cabeceira 10, deslocado 90 metros. Cliente do deslocamento 90 metros, livre pouso pistola 0. No 601, obrigado. Ciente, esse é o solo, foi de 28. Galeão 340, apenas o Luno 4, decola a curva direita da Oplé 5062, traçando 198, controle 6720. Pelo 4 está livre, estacionar, chame táxi. É, confirmado, ainda já autorizado então no 4, 6720. Não, chame o táxi. Verdade. Passa aqui hoje. Copia com 850. Autorizado Recife, nível 390, na Aperiste 58, decola com a esquerda, saída é a Tuca Transaracaju. Aciona 5061, controle 1998. Ok, copiou Recife 390, Aperiste 58, decola com a esquerda, com a esquerda, Tuca Aracaju, transpone 5061, controle 1998. Bom, 8 e 5. correto, chame para o puxa chama. Pode ser como é que Salvador Gol, 56, ponte 9, posto bem, cancelamento. Confirme. Boa, 56, ponte 9, posto bem, cancelamento. Chegou 9, está autorizado, senhor Itália. Agora ataque, boa, 56. 9. 219, ano 601, obrigado, até daqui a pouco. Salvador, muito boa noite, no 601, lembrando que tudo bem. 602, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, chamar antes da Juliette, no 601. Está livre de táxi, confirme novamente os dados. 142 a bordo, 3 horas e 15, alterna com 5. Simativo, táxi à direita, no ponto de espera, chama a torre 18, decimal 62, né? Ponto de espera, 18, 62, agora à direita, 62, era para nós. Agora. Ok, pro Edival 380, a sessão, foi 3567, muito obrigado, bom serviço. Me escuta ainda, o TAN 3567, eu guardo uma transferência de comunicações. É verdade, ainda estou com o senhor. Obrigado. Zero meio, prossiga. Torre Web 6720, ponto espera pronto. E a localidade? Do Guardião 06, prossiga 500 pés. Valente, tem algum indicativo, confira? Foi meu Vitor, copiado. 500 pés, comprou a... da rotatória, o Guardião 06, reportando na 15ª milha. Linha decola da 10, vento 180 graus com 4 nós. Autorizado decolagem, web 6720. 567, agora sim, chama Centro Recife, 1288, alterno 3325. 288-3325, muito obrigado, bom serviço. Excelente. Última esquerda para o Uno, no 601. Para o táxi com 56-92 a bordo, 3 horas e 20, alterno Salvador. 56 livre táxi, é, até o ponto de fora da Amazônia, com o PV? 92. Fala Salvador, boa, Tano 3629 com a informação Tango, por que dizemos para Renan São Paulo? 56 táxi, até o ponto de fora, torre de 86. Guardando o código, Tano 3629. 19867 20. Obrigado, um abraço. Certo. Gol no 602? Exato, boa noite. Boa noite, gol no 602, identifique, desça via mar e ajuste ao 012. Controle Web 6720, decolado, passa a meia. Aguarde sua vez. O 602 copiou? 602 copiou. A intenção é acessar o GPS a partir do Serra Vitor 368, se autorizado. Após etapa, autorizado o Serra Vitor 368 para final do RNAV 602. Muito obrigado. Ok, Webjet 6720. Contato radar, sobe o 340, vigilância. 340, solicita da El. Autorizado da El. Da El, 6729, é contato que alguém tinha chamado. Boa noite, gol 856. 856, ali mantendo 0. Ali mantendo 0, gol 856. 150, gol no 602. Esse via. Obrigado, via. Ação de identificação dessa via mar e ajuste no 012. Sente. Não, mantenha a chegada mar, após o TAP e voa para o 366. Vou Jet 6720, chama Centro Recife, frequência 1288, alterna 3325. 288-3325-6720. Estou checando aqui, só um minuto. Ok, está pronto aqui na 10 para no pushback de acionamento, 7-3-2-1. Ok, gente, aguarde 4. Copiado na cidade? Eu me dou só um minutinho aqui, estou coordenando agora. Gol no 856, sobe para o nível 390, vigilância radar. 390, vigilância, gol 850. Iniciando, pushback, chama pelo táxi. Tá, então estou autorizando o pushback 3629, está iniciando. Autorizado para São Paulo Congonhas, nível 360, decola da 358, decola da 190 com curva à direita na saída Gole Transição Gonza, aciona 5067, controle 19.8. Saída com a primeira curva direita, a senhora 5067, controle 198.